Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Hoje nós estamos começando um novo capítulo, o capítulo 5. Josué 24, 15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O capítulo 5 fala: decida liderar sua família. Repete comigo. Eu me comprometo a amá-los, protegê-los, servi-lhes e ensinar-lhes a palavra de Deus como líder espiritual da minha casa. Moisés estava morto e toda a nação de Israel estava em choque. Esse homem sábio, santo e poderoso liderou aquele povo por 40 anos, desde a milagrosa saída do Egito. Mas ele estava morto. E um enorme grupo de pessoas estava em uma situação precária no deserto, necessitando desesperadamente de uma nova liderança. Deus se voltou para Josué. Ele disse que era hora de liderar. Imagina como quão amedrontado e despreparado ele deve ter se sentido para essa tarefa. Ninguém poderia ser um líder como Moisés. No entanto, em Josué, capítulo 1, Deus estabeleceu um caminho transparente de liderança que iria definir o incrível sucesso de Josué. Ele prometeu quatro recursos espirituais para ajudá-lo a liderar. Perdão. Ele prometeu quatro recursos espirituais para ajudá-lo a liderar. Quatro recursos que estão disponíveis também para os filhos de Deus hoje, na liderança de seus lares. Primeiro, deu-lhe autoridade, ordenada por ele mesmo. Como está em Josué, capítulo 1, versículo 2. Para atravessar o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Segundo, deu-lhe a sua palavra para meditar dia e noite, fazer o caminho. Josué 1, versículo 8. Prosperar e os esforços serem bem-sucedidos. Três, deu-lhe a sua presença como um companheiro de confiança, guia e escudo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1,9. Deu-lhe o seu povo para o apoiar e o encorajar. Josué 1, de 16 a 18. E 7 vezes durante seu cargo de liderança, Deus encorajou Josué com as mesmas definições de desafio. Ele repetiu as principais características que iam manter firmeza de sua autoridade como líder. Muitas vezes, Josué ouviu: seja forte e corajoso. Esses foram o seu modelo e instrução de liderança. Foi seu grito de guerra. Porque Deus queria que Josué ouvisse essas palavras tantas vezes? Porque ele sabia que um líder tende a ficar oprimido, amedrontado e passivo. Ele sabia que a força e a coragem são ingredientes fundamentais para ser líder, para ser o líder que um homem deve ser. Os líderes não são líderes porque são mais inteligentes, mais talentosos ou mais organizados do que os outros. Nem porque são mais altos ou ricos ou mais musculosos. Os líderes são aqueles que tomam coragem. Independente do que esteja acontecendo à sua volta, eles exercitam a coragem para intensificar e usar sua influência a fim de mover os outros na direção certa. As pessoas vão seguir um líder, mesmo que ele não tenha todas essas qualidades ao mesmo tempo. Mas elas não o seguirão se lhe faltar coragem. Porque um homem sem coragem não irá guiá-los. O próprio diabo vai lhe dizer que você não tem o que é preciso para conduzir seu casamento ou sua família. Ele vai apontar seus erros e fracassos do passado, brincar com a sua falta de compreensão e incerteza sobre o futuro, destacar os seus sentimentos de medo e inadequação e vai te convencer a ir pelo caminho mais fácil, de se descompromissar e de se tornar passivo, de deixar outra pessoa liderar com o assunto agora e da próxima vez. Mas a liderança não consiste em experiência, perfeição ou opinião pública. Trata-se de coragem. A coragem de confiar em Deus, de fazer a coisa certa, de permanecer sozinho, de controlar os impulsos precipitados, de não ceder sob pressão, de voltar atrás após ser derrubado diversas vezes. Sim, os líderes devem orar. Eles devem fazer perguntas, buscar aconselhamento e apoio em grupo. Eles devem contar com a autoridade de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus e o povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, devem manter constantemente a escolha de serem fortes e corajosos para assumir a responsabilidade de se manterem liderando. E é isso que Deus te chamou para fazer, começando pela sua casa. Seu casamento é responsabilidade sua. Seu casamento é responsabilidade sua. Hoje você já se deu conta de que, como líder de sua casa, a maior responsabilidade pelo sucesso do seu casamento está com você? Você está à frente. Quando um casamento se desfaz, a mulher pode até ser responsável, mas o marido é que tem a maior responsabilidade. Ele deve inicialmente receber a culpa de qualquer fracasso, porque ele é o líder e a separação aconteceu sob sua concessão. Muitos homens são como Adão, depois que pecou no jardim do Éden, pois culpam suas esposas ao invés de assumir a responsabilidade. Muito raramente, uma esposa dará fim a um casamento se o marido estiver conduzindo-a bem e amando-a incondicionalmente. Apesar de algumas mulheres destruírem seus casamentos de forma tola e com as suas próprias mãos, Provérbios 14, 1, a maioria dos problemas vem dos maridos, que evitam assumir o controle intencionalmente para não guiar seus casamentos com visão, amor, sabedoria e direcionamento. Muitas vezes, os homens simplesmente desistem. Quando um casamento começa a decair ou se desintegrar, ele fica esperando que suas esposas ajam em conjunto. Mas isso não é liderança. Nós somos os líderes. Devemos tomar coragem e estar sempre dispostos a dar o primeiro passo, colocar nossas próprias vidas em ordem e então conduzir nossas mulheres pelo nosso exemplo de amor. Deus colocou algo nos homens que requer coragem. E quando o homem usa essa coragem para liderar sua esposa com benignidade, ela tende a florescer. Ela irá respeitá-lo melhor e experimentar uma sensação ótima de segurança. Ela vai seguir o seu líder e vai se sentir segura ao fazer isso. Mas quando uma esposa vive sem um líder, ela se sente constantemente forçada a preencher essa posição. Como ela conduz seu marido, seu respeito por ele enfraquece, e ele tende a se tornar mais passivo ao longo do tempo. Ela pode ser brilhante e forte, mas ambos vão sentir ressentimento e insegurança em relação um ao outro. Ninguém ganha, todo mundo perde. A ideia de liderança meio a meio é uma farsa que cria duas cabeças e duas pessoas tentando comandar ao mesmo tempo. Por isso, podemos dizer que quando a Bíblia estabelece os homens como líderes de suas casas, isso não é de modo algum a desvalorização da mulher. Nossa liderança se destina a abençoar e honrar as nossas esposas da melhor maneira possível. Adotar essa prática da grande alegria e autoconfiança para elas, ajudando-as a exercer as habilidades e graça e beleza concedida por Deus com liberdade. Nossas esposas devem ter a liberdade para influenciar sem ter que suportar o peso da responsabilidade que repousa sobre os ombros do líder. Obviamente, a história é repleta de homens egocêntricos que têm dominado, menosprezado, ignorado e abusado de suas esposas em nome da liderança masculina. Culturas patriarcais foram notórias para tratar as mulheres como cidadãs de segunda classe. E por serem geralmente mais altos, fisicamente mais fortes e mais agressivos do que as mulheres, muitas vezes os homens se tornam valentões na escola, tiranos no trabalho e egoístas, insensíveis em suas casas. Isso é extremamente errado em vários níveis e nunca fez parte da vontade ou da intenção de Deus. Vamos deixar claro: no mundo, o forte aproveita-se e abusa dos fracos, usando-os para o seu próprio prazer pessoal ou vantagem financeira. Mas no plano bíblico de liderança com Deus, o forte morre pelo fraco. Os líderes entregam suas vidas pelo que estão sob seus cuidados. O líder serve e protege. Quanto mais poderoso ou influente você for, mais humilde, subserviente e inclinado ao sacrifício você deve se tornar. Esse é o caminho de Deus e deve ser o nosso caminho. Pense sobre isso. Jesus, Filho de Deus, o líder mais poderoso de todos os tempos, tinha autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, acalmar violentas tempestades. Mas em relação ao que estavam sob sua autoridade, ele serviu e liderou ao invés de se sobrepor. Jesus cuidou de suas necessidades e voluntariamente morreu por eles, ao invés de pisar neles com seus pés. Ele lavou os pés deles, se ajoelhando. Jesus explicou a concepção da liderança de Deus dessa forma, que podemos ver em Marcos 10, de 42 a 45. Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é coragem e funciona muito bem no casamento. Quando Deus coloca o marido na liderança sobre sua mulher, ele dá a ela o título de amada e manda seu marido amá-la incondicionalmente, como Jesus amou a igreja. Ele deve estimá-la, satisfazê-la e entregar sua vida por ela. Nenhuma outra cultura, grupo social ou sistema de crença chegou sequer perto desse nível de sacrifício, honra e respeito concedido às mulheres, pois ninguém tem mais amor do que este. João 15, 13. Como marido, dê à sua esposa a proteção forte que ela precisa. Liberte-a da responsabilidade de controlar o casamento e a família. Resgate-a e deixe-a ter tempo para derramar vida, amor e atenção nos seus filhos. A palavra de Deus manda os homens viverem com as mulheres com entendimento. 1 Pedro 3, versículo 7. Servindo-as de forma que Jesus nos ensinou. Trate-a com honra, como uma cordeira da graça da vida. Senão, Deus diz que sua vida de oração será prejudicada. Você sempre precisará dos conselhos, discernimento e do apoio dela para ser bem-sucedido no seu papel. Mas não deixe nada te impedir de assumir a maior carga de responsabilidade em sua casa. Ela é chamada de ajudadora, assim como Deus. Salmo 54, 4. E o Espírito Santo são chamados de consoladores, que permanecem sempre conosco, João 14, 16. Mas ela se sairá melhor quando você ajudá-la e quando você suportar a maior carga. As mulheres foram perfeitamente designadas para uma parceria conosco, para que nossas forças complementem as fraquezas e para que juntos glorifiquemos a Deus mais plenamente dentro do contexto de respeito mútuo e amor incondicional. Então, conduza a sua esposa servindo-a bem, mas não deixe a sua coragem parar por aí. Outro ponto: seus filhos são responsabilidade sua. Vamos dar um passo adiante como líder ordenado por Deus. A responsabilidade maior pela formação e criação de filhos também recai sobre os ombros do pai. Esse não é um dever somente da sua esposa. do sistema escolar ou até mesmo da igreja. É seu dever como pai. Isso não significa que sua esposa não seja parte ativa no processo, mas sim que a maior responsabilidade é sua. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, incumbem os pais, especialmente da tarefa de instruir seus filhos, encaminhá-los em direção à maturidade espiritual e ao seu sucesso na vida. Moisés pediu para os homens de Israel orientarem seus filhos, ensinar aos teus filhos, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, Deuteronômio 6:7, para que eles e seus netos aprendessem a amar, a temer e a obedecer a Deus. Mais tarde, no Novo Testamento, quando a questão sobre a criação dos filhos surgiu na igreja primitiva, Paulo transmitiu sua mensagem especificamente para os homens, dizendo: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Infelizmente, a maioria das crianças de hoje estão abandonando as suas igrejas e sua fé depois de se formarem no ensino médio, o que reflete principalmente as consequências da paternidade fracassada. Quando os pais os conduzem espiritualmente, as pesquisas sugerem que os filhos ficam até 20 vezes mais propensos a ficar na igreja por mais tempo do que quando as mães são os líderes espirituais em sua casa. Se seus filhos estão se comportando mal, rebelando-se ou se autodestruindo, algumas razões para isso acontecer. Mas o fator preponderante é que isso está acontecendo em sua presença. E embora não possa controlar tudo ou corrigir de uma vez só, você pode tomar coragem suficiente para se reconciliar com essas questões e fazer mudanças emergenciais e necessárias para transformar o que for preciso com a ajuda constante de Deus. Um bom líder não desperdiça seu tempo jogando a culpa no outro. Ao contrário, ele logo se envolve, lidera com propósito, lida com os problemas e depois faz o que for possível para impedir que eles aconteçam de novo. Mesmo se seus filhos estão crescidos e já partiram, nunca é tarde demais para alcançá-los e tornar-se uma influência positiva em suas vidas por meio de oração, incentivo, aconselhamento e motivação. Até que um homem morra, sua posição poderosa de pai e avô ainda vive. Seus capítulos restantes ainda devem ser escritos. Ao dizer isso, não estamos tentando te deprimir com culpa ou dificultar o que já parece uma missão mais do que impossível. Novamente, entendemos que problemas como o divórcio ou a revolta de um filho nem sempre são culpa do homem. Há muitas coisas envolvidas no momento em que uma situação fica grave e às vezes os problemas são maiores do que o controle do seu amor e liderança. Mas a potencialidade dos problemas triplica quando um homem se torna passivo ou desinteressado, ou quando ele permite que vazio relacional ou direcional surja em sua casa. Nós não queremos que isso aconteça com você ou conosco. Ao deixarmos de priorizar os princípios de Deus, Nosso objetivo é de ajudar a assumir o seu papel e a vencer a longo prazo. Portanto, é isso que estamos desafiando você a fazer. A partir de hoje, a frase "não enquanto eu estiver aqui" precisa permanentemente enraizada em sua mente. É hora de você começar partindo de onde está e seguindo em frente o mais rápido que puder. Assuma total responsabilidade como líder de sua família. Seja forte e corajoso. Mas como? Em termos práticos. Como líder em sua casa, você é chamado por Deus para cuidar da sua família com amor, proteção e ajuda. Mas primeiramente, com liderança espiritual. Próximo item: sendo líder espiritual. Quando tudo der errado e mesmo assim consegue-se consertar tudo de novo, a chave para o sucesso de qualquer homem, como marido, pai, etc., é a sua caminhada pessoal com Deus. Não só aos domingos, mas todos os dias. Jesus explicou que manter-se em íntima comunhão com Deus é o segredo para darmos fruto e sermos eficazes na vida. João 15, 4 e 5. Confiar nele faz de você sábio. Contar com ele mantém você forte. Segui-lo te mostra como liderar. Mas ele disse que se não andar com ele, você realmente não conquistará nada. A vida e os relacionamentos são simplesmente muito complexos e difíceis para compreender pelo seu próprio raciocínio ou força. Assim, a liderança em sua família começa com seu próprio momento de intimidade com Deus. É muito importante que um homem separe um momento diário para oração e leitura das Escrituras e para alinhar seu coração com o coração de Deus. Esse pode ser um conceito novo para você, mas é um passo crucial e básico para uma liderança espiritual forte. Talvez você precise reorganizar as atividades ou reduzir as suas opções de entretenimento para fazer isso. Mas é fundamental e sempre vale a pena. Deus ama quando os homens buscam a Ele. Você vai procurar e encontrar-me. Ele promete. Quando você procura por mim com todo o teu coração. Jeremias 29, 13. Portanto, escolha uma hora para se encontrar com Deus diariamente. Guarde e desfrute bem desse tempo. Buscar a Deus de uma forma tão deliberada e dedicada irá impactar todo o seu mundo. Por preencher sua vida com sua sabedoria e amor. Ele irá te preparar para navegar por tempestades e a derramar esse amor sobre a vida de sua família. Ao se focar em seu relacionamento com Deus, você verá que é natural querer sua esposa e filhos desfrutando do mesmo. Jesus usa a palavra de Deus para nos limpar e purificar para a Santa Noiva. João 15, 3 e Efésios 5, 26. Liderar sua família com a palavra de Deus é a chave para ajudá-la a enfrentar as adversidades, a amar uns aos outros e crescer espiritualmente. Muitos homens estão aprendendo o quão poderoso e eficaz um momento devocional pode ser junto à sua família. Mesmo que pareça estranho ou diferente no início, pense em incluir esses momentos na sua agenda a cada semana. Seja corajoso. É realmente muito fácil. Você não tem que preparar ou complicar nada. Vai ser tão simples quanto passar momentos juntos na mesma sala e conversar sobre como todos estão indo, ler um capítulo da Bíblia em voz alta, seguido de uma oração pedindo a Deus para te ajudar a aplicar o que ouviu. Experimente por uma semana e veja se você encontra maior união e satisfação do seu dia a dia nesse momento. Quanto mais tempo você passar com sua família na palavra de Deus, mais você e seus filhos vão descobrir verdades libertadoras e princípios poderosos para aplicar nas suas vidas. Além disso, quanto mais comprometido você estiver com a adoração semanal com a sua família na igreja, mais os seus filhos verão isso como uma prioridade e terão vontade de continuar crescendo e amadurecendo como seguidores de Cristo. Você não é apenas um líder. Você é a maior influência de que eles necessitam como um líder espiritual. E por mais impossível que possa parecer, você consegue fazer isso e ser bem sucedido. Conecte-se pessoalmente e depois abra o caminho espiritualmente. Hoje eu deixo com vocês a meditação deste áudio. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.